Ele curava os doentes com um toque. Mas o apóstolo Paulo foi torturado diariamente por uma estaca de tortura fincada em sua carne. E Deus se recusou a curá-lo. O homem que ressuscitou mortos e curou multidões implorou a Deus por cura. Três vezes, e três vezes o céu respondeu com um silêncio perturbador, seguido por um sonoro não. Como o maior apóstolo do cristianismo, que carregava um poder milagroso nas próprias mãos, foi deixado para sofrer em agonia por toda a sua vida? O que era a criatura sombria que ele chamou de mensageiro de Satanás? Essas perguntas ecoam pelos corredores da história há dois milênios. Paulo de Tarso escreveu as cartas que moldaram a civilização ocidental. Suas palavras fundaram igrejas, derrubaram impérios pagãos e definiram a teologia cristã. Ele era um gigante espiritual. Mas por trás da tinta seca de seus pergaminhos, havia um homem em constante e excruciante dor física ou mental. Ele chamou esse tormento de espinho na carne. Uma aflição tão severa, tão humilhante, que ele sentia como se uma entidade demoníaca o estivesse espancando diariamente. Por que o Criador do Universo se recusaria a curar seu servo mais leal? O que exatamente estava destruindo o corpo e a mente do apóstolo Paulo? Seria uma doença degenerativa que o envergonhava em público? Uma deformidade física que o tornava repulsivo aos seus ouvintes? Ou estaríamos diante de algo ainda mais obscuro e mais perturbador? O mistério do espinho de Paulo esconde um dos maiores segredos sobre o sofrimento humano registrados na Bíblia. A confissão mais vulnerável de Paulo não foi escrita em um diário secreto e trancado. Ela foi exposta em uma carta pública, lida em voz alta para multidões. Na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, ele quebra o protocolo de um líder inabalável e intocável. Ele revela sua mais profunda fraqueza. Paulo descreve uma experiência mística quase indescritível, um momento em que foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis. Mas o preço dessa visão celestial foi terrível na terra. Para impedir que ele se exaltasse com a grandeza das revelações, foi-lhe dado o que ele descreve como um espinho na carne. A palavra grega original que Paulo escolhe usar aqui é skolops. E é aqui que a nossa compreensão moderna falha. Quando ouvimos a palavra espinho, imaginamos um pequeno farpado de madeira de uma roseira que entra no dedo. Um incômodo passageiro. Mas na antiguidade clássica, skolops não era um graveto. A palavra descrevia uma estaca afiada de madeira, a mesma estaca grossa usada para empalar prisioneiros de guerra ou torturar inimigos do Estado. A dor que Paulo sentia não era um pequeno desconforto, era uma agonia dilacerante, profunda e contínua. Como se uma lança estivesse cravada em seu corpo, girando lentamente a cada dia. E ele afirma categoricamente que isso era um mensageiro de Satanás enviado para esbofeteá-lo. Mas por que Deus permitiria que o diabo torturasse ativamente o seu principal embaixador? Imagine a ironia brutal dessa cena. O homem que no livro dos apóstolos de Atos fazia com que lenços e aventais que tocavam seu corpo fossem levados aos enfermos, curando doenças a quilômetros de distância e expulsando demônios. Esse mesmo colossal se ajoelha na poeira, quebrado, suando frio, implorando desesperadamente por alívio. E ele faz isso três vezes. Uma insistência que lembra o próprio Jesus no Getsêmani. Mas o alívio físico nunca veio. A resposta divina que rasgou os céus foi apenas uma constatação. A minha graça te basta. O que poderia ser tão humilhante, tão debilitante, a ponto de fazer o gigante do Novo Testamento implorar três vezes por libertação? Ao longo dos séculos, médicos, teólogos e historiadores tentaram dissecar os textos bíblicos para diagnosticar o apóstolo. E as pistas espalhadas por suas outras epístolas revelam um quadro clínico assustador. A teoria médica mais antiga e persistente nos estudos bíblicos aponta diretamente para o rosto de Paulo. Mais especificamente para os seus olhos. Muitos pesquisadores acreditam que ele sofria de uma oftalmia purulenta crônica. Nos tempos antigos, infecções oculares severas não eram tratadas com colírios antibióticos. Elas não eram apenas dolorosas, elas eram visualmente repulsivas. O rosto do doente frequentemente ficava inchado e desfigurado, exudando fluidos contínuos, forçando as pessoas ao seu redor a desviarem o olhar com nojo. Isso explicaria perfeitamente a estranha e emocionante declaração de Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 4. Ele elogia os cristãos da Gálácia, dizendo que, se fosse possível, eles teriam arrancado os próprios olhos para dar a ele. Por que os olhos? Por que não o coração ou as mãos? Seria essa uma pista literal e macabra do seu tormento diário? Mas se o problema era apenas visual, por que a urgência em chamá-lo de mensageiro de Satanás? Outros investigadores criminais da história apontam para um inimigo invisível, uma epidemia brutal que assolava as planícies do mundo mediterrâneo, a malária. Sir William Ramsay, um dos maiores arqueólogos e estudiosos do Novo Testamento, propôs que Paulo contraiu um tipo severo e recorrente de malária nas planícies pantanosas da Panfilha durante sua primeira viagem missionária. Os ataques de malária vêm em ciclos impiedosos, febres altíssimas que fervem o sangue, calafrios incontroláveis, delírios profundos e uma dor de cabeça que os médicos antigos descreviam literalmente como uma estaca perfurando o crânio. Exatamente um escólops. Imagine tentar pregar a mensagem de salvação quando o seu próprio corpo entra em convulsões febris, tremendo violentamente sobre o sol implacável do deserto. Seria essa a fraqueza física que o humilhava diante de suas novas congregações? A ideia de um líder frágil e doente pregando sobre um Deus todo-poderoso era um paradoxo difícil de engolir para os gregos e romanos. Mas há estudiosos que olham para os sintomas e veem um diagnóstico ainda mais sombrio, algo que no primeiro século carregava um estigma social insuportável e era frequentemente confundido com possessão demoníaca. A epilepsia era amplamente conhecida no mundo greco-romano como a doença sagrada, ou, ironicamente, a doença dos demônios. Sem aviso prévio, o paciente caía subitamente no chão, espumando pela boca, revirando os olhos e debatendo-se sem qualquer controle sobre os próprios membros. Para os supersticiosos da época, não havia explicação médica. Era a prova visual, inegável e aterrorizante de que um espírito imundo havia tomado posse daquela pessoa. Como um apóstolo de Cristo, encarregado de expulsar demônios, fundar igreja se, no meio de um sermão, caísse no chão em convulsões violentas. Seus inimigos certamente usariam essa imagem terrível contra ele, e os registros mostram que eles usaram. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, Paulo cita abertamente o que os opositores sussurravam pelas costas. Eles diziam que suas cartas eram severas e fortes, mas a sua presença corporal era fraca e a sua palavra era desprezível. A presença corporal de Paulo causava repulsa, pena ou até mesmo desprezo. Ele não era a figura majestosa, imponente e heróica que a arte renascentista pintou nos vitrais das catedrais. Ele era, muito provavelmente, um homem fisicamente quebrado, talvez desfigurado pela doença, cuja fala podia ser afetada pelos ataques neurológicos ou pela exaustão extrema. Mas existe uma quarta via de investigação neste mistério, uma teoria que abandona completamente os laudos médicos e volta o seu olhar para o hebraico antigo e a tradição judaica. No Antigo Testamento, a expressão metafórica de espinhos raramente é usada para descrever doenças físicas. No livro de Números, capítulo 33, Deus avisa os israelitas que, se não expulsassem os habitantes de Canaã, aqueles povos seriam espinhos nos vossos olhos e agulhões nas vossas costas. Para muitos estudiosos judeus e teólogos contemporâneos, o espinho na carne de Paulo não era uma doença, nem um vírus, nem uma falha neurológica. Eram pessoas. Eram os falsos apóstolos infiltrados nas igrejas, eram os perseguidores incansáveis que o seguiam, os mesmos homens que o apedrejaram quase até a morte em Listra, que o açoitaram brutalmente em Filipos, que o caçavam como um animal de cidade em cidade. O mensageiro de Satanás seria, nessa visão, a oposição humana constante e orquestrada que tentava destruir seu ministério a cada passo. Uma tortura psicológica e física ininterrupta. Qual dessas teorias guarda a verdadeira identidade do tormento de Paulo? A cegueira purulenta? A malária cíclica? A epilepsia humilhante? Ou a perseguição brutal dos homens? O silêncio absoluto do texto bíblico sobre a natureza exata do espinho de Paulo não é um acidente histórico ou uma falha de registro, é uma omissão brilhante e proposital. Se Paulo tivesse nomeado sua doença como malária, somente os doentes de febre se identificariam com seu sofrimento. Se ele dissesse claramente que era epilepsia ou cegueira, somente aqueles com deficiências semelhantes encontrariam consolo pleno em suas cartas. Ao manter o espinho anônimo, o tormento de Paulo transcende o tempo e se torna universal. Todos nós, em algum momento da jornada, carregamos uma estaca afiada cravada na carne. Pode ser uma doença crônica incurável, um transtorno mental silencioso, um vício oculto que nos consome, um relacionamento destrutivo ou uma dor emocional que simplesmente recusa ir embora. Algo que nos faz cair de joelhos no escuro, suando e chorando, implorando aos céus para que esse cálice seja removido. E muitas vezes, a resposta que recebemos é o mesmo silêncio que Paulo ouviu, seguido pela mesma constatação divina. Talvez nunca saibamos com certeza absoluta qual era o diagnóstico médico ou a identidade do inimigo do homem que escreveu metade do Novo Testamento. Mas a resposta que ele recebeu na sua noite mais escura ecoa através de 2 milênios de história humana. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O espinho não foi tirado. O milagre da cura física não aconteceu, mas o apóstolo encontrou uma força sobrenatural para suportá-lo até o fim de seus dias. Não porque a dor diminuiu, mas porque o propósito dela se revelou maior do que o próprio sofrimento. No nosso próximo episódio, investigaremos as 7 trombetas do Apocalipse, metáfora ou literal. O que os sons cósmicos de destruição descritos pelo apóstolo João realmente anunciam para o fim dos tempos?